A palavra do Senhor diz em Isaías 35. Abra comigo em Isaías capítulo 35, versos 1, 2 e 3. O deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá. Olhem aqui, irmãos. Essa fotografia eu tirei do ônibus que passávamos, mostra deserto, puro deserto, areia, areia, areia, areia, deserto o tempo todo. Tem mais fotografia do deserto, deserto, deserto, deserto, só até aí. E de repente, no meio do deserto, você passa num lugar que tem tâmaras, tâmaras, tâmaras. Plantaram tâmaras, tâmaras, e brota, e brota, e brota, e brota. No meio do deserto, floresce. Aqui você vai para o Mato Grosso, você vai para o Paraná, você vai nessas regiões de Minas com terra abundante, você não tem dúvida que vai nascer, porque tudo é verde, a terra é boa, tem adubo, tem irrigação, tem tudo ali, vai nascer. Mas lá é só deserto. E a palavra do Senhor se cumpre, floresce o deserto. Isaías disse: o deserto e a terra sedenta se regozijarão, e o ermo exultará e florescerá. Acho que tem mais uma aí sobre planta. Olha, uvas, cachos de uvas. Eu não sei por que está lá atrás, é puro deserto, terra, e você vê manga, banana, laranja, uva. Quilômetros de plantação no meio do deserto. Quanta gente está reclamando da vida? Quantas vezes nós oramos a Deus e falamos assim: Deus, muda a minha circunstância. Não, filho, eu não vou mudar. Vem para a minha presença me adorar e deixa eu fazer os milagres. Eu transformo sua terra. Eu transformo. Capítulo, versículo 2 diz: como Narciso florescerá abundantemente e também exultará de júbilo e romperá em cânticos. Dar-se-lhe-á a glória do Líbano, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Sabe o que diz esse versículo, irmão? Para de chorar, para de desanimar. E olha para o deserto e proclame: vai florescer. Vai florescer. Deus vai fazer. Nós fomos a um lugar, e assim que for possível, eu vou expor boa parte das fotos para os irmãos verem com nitidez lá fora. Mas nós fomos num lugar chamado Massada. Massada é uma montanha, não me recordo aqui quantos metros de altitude, 200 metros de altitude, um bloco de monte no meio do deserto, seco, só terra. E Herodes construiu lá em cima uma estrutura surpreendente de palácio, de lazer, de comida, de exército, de tudo. E lá nesse lugar nós subimos, e é sol que você não aguenta o sol naquele lugar. E eles tinham do melhor da comida de todo o mundo para o rei e seus convidados. Eles tinham saunas com tudo do melhor para o lazer. Eles tinham piscinas, quartos com mármores do Egito, com granito de todos os lugares que eles podiam trazer. Eles tinham tudo do maior luxo lá no alto, a 200 metros de altura, sem nenhuma condição de subir nada, subindo no ombro, escalando. Não tinha nem o Anderson lá para ajudar a escalar aquele lugar. E lá em cima, depois vocês vão ver as fotos melhor lá fora. Lá em cima, o Senhor falou comigo assim: se eles fizeram tudo que está aqui há 2000 anos atrás, sem os recursos que você tem hoje, se eles construíram o que quiseram, se eles trouxeram para cá o que desejavam, você acha que tem alguma coisa difícil demais para você? Olhamos algumas circunstâncias, não a 200 metros de altura no meio do deserto, aqui do nosso lado, dentro da nossa casa, na nossa sala, a poucos quarteirões da nossa casa, olhamos uma circunstância e falamos assim: ai, é tão difícil, ah, eu estou tão desanimado, ah, eu estou... E o Senhor vem e diz assim: fortalecei as mãos fracas. Firmai os joelhos vacilantes. Porque se você se esforçar, se você tomar na força e crer, eu vou fazer lá no meio do deserto, lá onde não tem nada, algo milagroso que glorifica o meu nome e dá a você o que eu tenho prometido. Irmãos, quantas lições a gente aprende naquele lugar. Mas você não precisa ir àquele lugar para aprender. Eu e você não precisamos. Deus trouxe aquele lugar a nós pela sua palavra. Deus trouxe aquelas lições a nós. A terra que Deus tem é a terra prometida. A terra prometida é uma terra de milagres. Terceiro, a terra prometida, cheia de milagres, exige esforço, trabalho, fé e perseverança. Algumas lições, irmão. Quando Deus diz a Josué, no primeiro capítulo de Josué, diz assim: Josué, ser forte e corajoso. Diga comigo: ser forte e corajoso. Todas as vezes que eu viajo para fora do país, eu me deparo com algumas circunstâncias que eu já nomeei com a seguinte expressão: aqui eu estou debaixo de um céu de possibilidades. No Brasil, eu estou debaixo de um céu de impossibilidades. É uma circunstância que eu me deparo sempre quando eu vou em outros lugares. Eu olho alguma coisa, puxa vida, isso podia dar certo. Mas no Brasil, nós estamos debaixo de um céu de impossibilidades. Quando eu chego aqui, já me envolvo na rotina, e olha aquilo, ah, não tem dinheiro. Ah, ó, onde a gente vai arrumar recurso? Ah, não consegue. Ah, as pessoas não têm visão. Ah, literalmente, nós vivemos debaixo de um céu de impossibilidades. Mas não foi Deus que pôs esse céu sobre nós. Deus quer que eu e você vivamos debaixo de um céu de possibilidades. Vai dar certo. Como é que você sabe? Está na palavra. Firmado na palavra, irmão, declare: vai, eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou levantar. Esforça-te, tem bom ânimo, ser corajoso, não temas, estarei contigo. Mas a gente às vezes é tomado por esse céu de impossibilidades. Ah, sei não. Isso vai afetando nossa vida física, emocional, familiar, espiritual. Naquela terra a gente descobre, irmão, o tempo todo, não tem nada difícil demais. Não tem nada impossível. Quatro questões importantes. Essa fotografia é um aqueduto da época de Jesus. Esses aquedutos levavam água para o deserto. Você anda pelo Rio Jordão, margeando o Rio Jordão, e você vê o tempo inteiro canalizações, dutos gigantescos, que sugam a água do Mar da Galileia e espalham a água por toda a terra. Às vezes você está andando no deserto e vê, brotando lá do fundo da terra, brota um duto branco enorme, que segue por uma linha enorme, longe lá no deserto. Eles canalizam a água do Mar da Galileia e espalham essa água por toda a terra de Israel. É deserto, não chove, é terra seca. Tem que irrigar. Enquanto eu via aqueles dutos e o Mar da Galileia, mesmo que, como esse tempo agora que está mais baixo por causa da seca, está lá tomado de água. E além de alimentar Israel, alimenta algumas nações à volta. Água em abundância que vem de um rio pequenininho chamado Rio Jordão. Que nasce num lugar pequenininho lá em cima, aos pés do Monte Hermon. Milagres. Você olha o monte, você olha a fonte do rio ali, que coisas, são ribeiros pequenininhos que alimentam de água o ano inteiro, toda a nação. Enquanto eu olhava os aquedutos modernos, volta aí por favor. Esse é um aqueduto antigo, desde os tempos de Jesus já faziam isso. Enquanto olhava esse aqueduto, ou aqueles canos modernos, o Senhor falou comigo: filho, se você quer ver milagres na terra, trabalhe duro e leva água no lugar seco. Não olhe para o deserto e fica, dá um jeito, investe e faça com que a água do mar da Galileia chegue aonde está seco. E o Senhor, só para conferir, falava comigo: você sabe o que é a água, não sabe, filho? A água é a palavra do Senhor. Aonde tiver seco, dá um jeito de canalizar para a água jorrar naquele lugar continuamente. Canalize a água. A terra é prometida, mas é uma terra de milagres. Por isso o Senhor nos ensina a atravessar o deserto, para aprender a viver no deserto. Porque a terra seca é a terra de deserto. Mas o Senhor quer nos ensinar a canalizar a água. Agora eu estou fazendo com que a água da palavra do Senhor chegue nesse lugar que está tão seco e tão desértico. Faça isso, irmão. Leve a água da palavra do Senhor. Mas como é que é muito longe? É um duto muito grande. Como é que traz esse cano? Como é que faz isso? Não sei. Põe diante do Senhor: Senhor, eu vou levar a palavra do Senhor como água viva nesse lugar que está seco na minha vida.